assim que é, paz e harmonia no coração dos homens. Elton, Uzi, Arcanjo, caçadores de harmonia. Estou sentado aqui observando o tempo passar. Eu vejo meus manos circulando pra lá e pra cá. Eu vejo uma mina com seu filho nos braços, na porta de um barraco sendo vítima de um abraço. É mais um pai de família chegando da jornada, depois de um longo dia de batalha. Eu vejo inocência estampada no rosto das crianças, embaixo da chuva brincando na lama. No mesmo instante me lembrei da minha infância, do tempo em que falavam que eu era pura esperança. Hoje eu cresci, estou aqui firme quanto a rocha. R.A.B. é a minha melhor proposta. Eu pretendo prosseguir na humildade, pra felicidade. Essa é a palavra-chave, é assim que tem que ser, o resto já era. Eu por você, você por mim, nós pela favela. ZZY, vem comigo, rap é o som que refrigera e purifica o sentimento. Traz a calmaria ao invés do sofrimento. Paz, harmonia, vida em abundância. Aos que se encontram aqui, aos que se encontram à distância. Esteja onde estiver, mano, eu peço por favor. Vivas em função do amor. Eu quero ver os meus irmãos de uma boa. Paz e harmonia, os homens de bons corações. E não ver um matando o outro por motivo à toa. Dê ouvidos a essa canção. Eu quero ver os meus irmãos de uma boa. Paz e harmonia, os homens de bons corações. E não ver um matando o outro por motivo à toa. Dê ouvidos a essa canção. Eu quero ver os meus irmãos se dando bem. Que Deus proteja cada um de vocês, amém. Hoje eu me lembrei de um amigo, o mesmo que me deu este apelido. Me lembro como se fosse agora, nesse exato momento minha alma chora. Ei cachorrão, sangue bom, descanse em paz. Desde que você partiu, os dias não são iguais. Você se foi, ficou um vazio intenso, uma perda irreparável para o movimento. Só quem conheceu sua boa índole sabe o que eu estou tentando transmitir. É você que nesse instante está a me ouvir. Pelo amor de Deus, abaixe o calibre. Ei amigo, escute o que eu digo. Aperte a mão de alguém ao invés do gatilho. Faça de tudo pra não ser contribuinte da mancha de sangue no dia seguinte. Uma pá de manda ainda chora, clama por justiça por aqueles que se foram embora. Kaká, João Paulo, Isaquiel, Romeu, Fabinho, Patrick, Enio e sejam no céu. Aos que não foram citados, me perdoem, que Deus deu um bom lugar pra vocês também. Várias recordações eu tenho da gente no bar do Dominguinhos, tomando uma quente, jogando fliperama, batendo um papo. Muita falta faz os dias que ficaram no passado. 2002, século 21. Infelizmente ver alguém morto não é incomum. A violência mata mais do que a doença, mais do que a velhice. Mano, acredite, eu vejo a vida passar de forma completamente esquisita. Eu sinto o cheiro de sangue escorre nas ruas da periferia. Eu vejo a matança, eu sinto a dor. Eu vejo o ódio matar o amor por um banco de pinga, por uma merda de quimba. Eu vejo um irmão morrer, e o triste é que nada posso fazer, a não ser pedir pra Deus sabedoria, pra levar a calmaria através das nossas rimas. Através das nossas rimas. Eu quero ver os meus irmãos de uma boa. Paz e harmonia, os homens de bom coração. E não ver um matando o outro por motivo à toa. Dê ouvidos a essa canção. Eu quero ver os meus irmãos de uma boa. Paz e harmonia, os homens de bom coração. E não ver um matando o outro por motivo à toa. Dê ouvidos a essa canção. Graças a Deus estou vivo e com saúde, 26 de idade. Eu me lembro que também já fui problema. Por várias vezes eu envergonhei a dona Helena. Viatura na porta de casa, família envergonhada e mais danificada. Página virada, hoje eu tenho um grande amor na minha vida. Amo minha família, minha esposa e minha filha. Se não fosse por Deus neste momento eu não estaria vivo. Eu te confesso que não faltou motivos, mas só que aí que eu tive o dom da segunda chance. E só que desta vez não haverá revanche. Por um instante quase que eu desando, por um fulano que há 2 anos vinha me roubando. Mas decidi deixar nas mãos do Salvador. Veja como ele está bem abaixo de onde estou. Aleluia, louvado seja o meu Senhor, que implantou em mim a química perfeita do amor. Eu quero ver os meus irmãos de uma boa. Paz e harmonia, os homens de bom coração. E não ver um matando o outro por motivo à toa. Dê ouvidos a essa. essa canção. Eu quero ver os meus irmãos numa boa paz e harmonia, só me tira o coração. E não ver um matando o outro por motivo à toa. Dê ouvidos a essa canção. Aí irmão, preste atenção, só quero ver você numa boa. Não quero te ver na grade, não quero te ver usando droga, se matando por nada. Aos que se foram, que Deus dê um bom lugar. Ezaquiel, Romeu, Patrick, Fabinho, Senhor Osmar Martins, que eu não tive o prazer de conhecer, mas tive o prazer de conhecer o filho. E hoje estamos aqui juntos fazendo um trabalho. A todas as favelas, a todas as periferias, muita paz e harmonia, vida em abundância. Aí, periferia é a maioria. Elton, Uzi, Arcanjo, pastor de harmonia. É isso, irmão. Tamo na ativa.